Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. É sempre a esta hora e na Radar, em Transe, uma sessão de audio-hipnose e começamos com um disco novo, pertence ao galês Ian Hazeldine, alter ego Antonyms. Através da sua música vai explorar a ideia da finitude no mundo infinito. A eles se juntam nomes como Christoph Berg, o escritor Paul Morley, entre outros. Vamos ouvir algumas palavras, mas não são cantadas. Tudo em 160615, um dos temas que constitui o último para Antonyms, For Now We See Through a Glass Dimly. Boa noite, bem-vindos. Self is the basis of all being, and being is not something into which we come, but out of which we proceed. In popular language, we say, I came into this world, as if you came from somewhere else altogether, from outside. But you don't. You come out of this world, just in the same way as the leaves come from the tree. And so in that way you are an expression of it, and the self, meaning itself, self meaning identity, self meaning basis, ground. You must belong to this thing. Começámos com Antonyms e 160615, depois o ensemble Bing and Ruth, é liderado pelo pianista nova-iorquino David Moore, constituído por dois contrabaixistas, dois clarinetistas, uma celista, e a juntar a tudo isto alguma eletrónica, de Tomorrow Was the Golden Age Reflector, e continuamos agora com o francês Quentin Serjac. Surgiu no circuito Avant-Garde em Amsterdão, completou por lá os estudos, tocou diversas vezes com o guitarrista Fred Frith e com outros da música experimental, tais como Joel Leandre ou William Winant, Tem feito música também com Chris Hussen, dos Dakota Suite. Editou recentemente um disco a solo chamado Far Islands and Near Places, foi apresentado em Portugal. Seguimos com um dos temas de Cantancier Jacques e do último registro. Esta faixa chama-se Cold Lands. Thank you. Altura de dobrarmos a primeira meia hora do Em Transe, depois de Cantan Sir Jacques. O quinto registro a meias entre Albanotto, o Sr. Carsten Nicolai e Ryuichi Sakamoto em Sumfs. Fazem duas versões para By This River, um tema original de 77 de Rodelius, Mobius e Brian Eno. Ouvimos-lo lá em cima. Depois Wilson Tanner, o alter ego que junta Andras Fox e o australiano John Tanner, alguns jazz e música ambiente misturados, do disco 69 Long Water. E seguimos para Greg Pappas, o nome próprio de Okada, vem do Alabama, faz música eletroacústica de o título homónimo muito recente. Vamos seguir com Reconciliation. Thank you. Depois de Reconciliation, a primeira amostra para Okada, a música de Mike Cotton, um designer gráfico radicado em Michigan, vai manipulando sons acústicos e eletrónicos, dá pelo nome de The Green Kingdom, de Expanses, ouvimos o tema sem título número 10. Depois, John Lenka, que viu-se remisturado no tema-título Valiska pelos Piano Interrupted. E continuamos com Raul Pastor Medal. Entre edições em formato EP e LP, já colaborou com nomes como Peter Broderick e Greg Haynes. O espanhol, depois de ter vivido alguns anos em Portland, voltou à sua Espanha natal. E este regresso inspirou o último Vora, já apresentado em Portugal. Vamos seguir com Raulson e Hourglass One. Thank you. Altura de fecharmos esta sessão do Em Transe, já sabem, estamos no Facebook e também em formato podcast em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. Voltamos para a semana deixando-vos com The Clearing, o tema título para Rachel Grimes, ela que pertenceu aos Rachels. Vai seguindo uma carreira a solo, fazendo peças minimalistas ao piano. Embora no último registro de Clearing juntam-se mais arranjos, terminamos com Rachel Grimes. Boa noite, até à próxima. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.